É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. E eu vim trazer falar um pouco sobre um trabalho que a gente fez, um levantamento sobre mídias alternativas em espaços populares. E esse levantamento, essa pesquisa se chama Mídia Favela. A gente fez no observatório isso, né? Durante o ano de 2012, esse levantamento, 2011, a publicação saiu em 2012. E esse mapeamento tinha dois objetivos, né? O primeiro era ver como a favela era representada nos veículos de grande circulação da cidade e fazer um levantamento das mídias alternativas nesses espaços populares, né? Como elas se sustentam, como eles fazem comunicação. Né? E aí o que a gente constatou era que tipo, 75% das matérias que saíam sobre a favela nesses jornais, elas eram ligadas à violência. E olha que isso foi assim, aquele boom, assim, o PP, e aí começaram até a entrar umas pautas sobre cultura, não sei o quê, mas 75% é muita coisa. E a gente repetiu depois esse mapeamento com outro recorte, né, com recorte racial, que depois a Raquel vai falar melhor, agora em 2013, e a gente viu que muitos desses veículos não existem mais, por falta de grana também, enfim, muita coisa. E aí, uma coisa que o Diego falou, assim, né, que a gente precisa estar nesses espaços e tal, e eu acho que a gente está nesses espaços. A questão é que como a gente está nesses espaços. Porque não adianta, assim, tem até uma piada que a gente sempre faz, assim, tem muito pesquisador que procura observatório, pesquisar a favela, e a gente sempre doa falando, e quando os favelados vão poder pesquisar os pesquisadores de favela? Quando que eles, como eles comem, sabe? O que eles vestem, sei lá, porque é isso, entra no lugar do exótico, sabe? E eu acho que, na verdade, assim, a nossa disputa, a gente está numa disputa por várias questões, mas a gente está também numa disputa por novas representações, sabe? Porque é isso, não é que a gente não está, né? A gente está, mas como que a gente está? E, principalmente, assim, quando eu penso, quando eu falo desse lugar de ser uma mulher negra, que representa 52% da população brasileira, e aí você vê quais são as representações das mulheres negras na grande mídia. Não só na grande mídia, porque esse é um debate interessante de fazer das mídias alternativas, que é isso, o cara vai fazer comunicação, mas como que ele faz? É uma, muitas vezes é uma reprodução de discurso também. Então, assim, o que, que tem de alternativa? É só a falta de grana? Entendeu? Então, assim, acho que são coisas, na verdade, para provocar uma reflexão mesmo. Porque eu, quando me formei, eu queria muito ser jornalista alternativa, porque eu achava que era mais interessante, até porque eu nunca me encaixei, mesmo na faculdade, nesse lugar do repórter. Eu fiz faculdade, estudava na Tijuca, então tinha uma galera que, assim, sonho era estar na Globo. E esse nunca foi meu sonho, não por vários motivos, entendeu? Porque é isso que eu tô dizendo. Fazer a mídia alternativa, muitas vezes, é reproduzir esse discurso hegemônico que tá aí. até por aqui, que a gente pegou a revista de beleza, era para nem chamar esse discurso, para ver para quem eram aquelas revistas. E aí a gente pegou, tinham 5 matérias sobre batom, uma revista só, nem o Raizinho que usa batom. É, tinha mais 4 de como a mulher deve se portar para o homem, e a gente nem estava muito preocupado com isso. Depois de homem, depois de homem. Não tinha nenhuma menina. Muito obrigada. Não tinha nenhuma menina gordinha e não tinha nenhuma menina negra. Visivelmente, aquela revista não era pra gente, não era pra ninguém que a gente convive. E assim, pra vocês, como é que vocês se veem isso? Vocês estão se sentindo representados com isso, mas você falou que não estava mais nessa, tá, no pós-questão cor. E como é que você vê essa mídia de beleza que não tem essa beleza negra na massa, né? Né? Todas essas revistas que a gente consome, tem na revista, fala da beleza da mulher negra. É, mais ou menos isso. É, meu nome é Fanny, canal FRN, enfim. Eu gostaria de um ponto que não foi falado, que vocês pudessem explanar mais, sobre a redução da maioridade penal. É, que, assim, a mídia tá, assim, saiu uma pesquisa agora, essa semana, do Ibope, e 67% das pessoas são a favor da redução da maioridade penal. E eu gostaria de dizer que esse discurso é esquizofrênico. Assim, a mesma população que cobra saúde, educação, segurança, é a que isola o indivíduo, mete pedra nele, quer linchar ele porque ele cometeu um crime. Como se ele fosse, tivesse um leque de opções, que o Estado chegasse e dissesse, eu tenho isso e isso para você. E você está cometendo o crime por uma questão moral. E é justamente o que o Guilherme falou sobre o Código Penal, né? Que ele isola o indivíduo e não vê o problema da raiz. Exatamente isso. É como se o Estado ele não está presente em nenhum momento na vida desse adolescente. Ele só aparece em forma de polícia. O Estado não está presente em prestar serviços e direito a essa população, mas na hora de reprimir, ele está lá. Então, o indivíduo conhece o Estado através da polícia. Isso é muito preocupante. É, outra questão é que, tipo, eu debato muito isso entre meus familiares, e a maioria é a favor também, né, da redução. Eu digo, eles começam, não, pegaram um menino ali que estava cometendo, estava roubando, não sei o que, começaram a bater nele. Eu disse, disse, foi, começaram a bater, eu achei pouco que eu fiz. Ah, tá bom, eu acho que não tem que bater não, tipo, eu já cansei de ela, eu acho que por que vocês não arrancaram os olhos deles assim? Fizeram isso aí, minha mãe, não, mas não precisa disso não, pra que essa brutalidade, assim, mas já, tipo, ela fica, todo mundo fica dizendo, não, a gente precisa reduzir pra 16, eu disse, não, eu acho que a gente tem que reduzir pra 14, 12, aí minha mãe, não, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir até o feto, assim, entendeu? Não vai precisar mais disso, porque... É ironizando, às vezes, que você consegue dialogar com pessoas que não escutam de verdade, sabe? Então, isso é uma preocupação, realmente, porque a mídia, ela propaga esse discurso. Você escuta 80% das matérias, como a moça falou, não fala sobre o que acontece na favela, de verdade. Fala que... você começa logo assim, a matéria começa. Menor assalta, tipo, sempre... Toda a matéria, menor, menor, menor, menor. E tipo, esse termo menor, eu consigo colocar ele de forma clara em uma manchete que eu vi, que era assim, menor assalto adolescente. Tipo. Então, é isso, eu só queria que vocês conversassem mais sobre isso. Alô? Pronto. Então, o direito à comunicação e justiça racial. Na verdade, queria só fazer uma explicação aqui, que o projeto tem esse nome, mas a gente não fez justiça racial, né? Porque, enfim, para quem é advogado, está aqui sendo uma questão de legislação. Então, a gente fez um estudo sobre ações que tinham impactos de enfrentamento ao racismo. Bom, o MIDI Favela mostrou que dos veículos de comunicação alternativa na região metropolitana do Rio de Janeiro, a maioria estava em áreas onde a população era mais de 70% de jovens e negros, espaços que o IBGE chama de aglomerados subnormais, né? Ele não considera como favela e tal, não tem esse nome. E, bom, o que a gente pôde ver em resumo da justiça racial foi que a grande surpresa que saltou aos olhos foi o fato de ter muita mulher fazendo comunicação alternativa, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, com a dentro das redes sociais. Isso foi assim uma explosão para a gente, porque em 2011 a maioria era homem, uma faixa etária a partir dos 30 anos, e a gente chega e tem um monte de mulher jovem, muito jovem, com 15, 17 anos. E não tem formação em comunicação. E assim, não tem nenhum tipo de formação, mas está fazendo. Então aí até ampliou um pouco essa categoria que a gente chama de comunicação alternativa. É importante dizer que a gente chama de alternativa porque está fora do padrão convencional e traz uma outra discussão que é muito presente na fala do Diego e do Guilherme sobre a importância da democratização dos meios. Quando a gente fala, quando o Diego coloca a questão da análise de matéria sobre o BP, sobre a grande mídia, análise de discurso, lugar de fala nos meios de comunicação convencional, é um tema que foi presente para a gente porque assim, em ano de eleição, principalmente, dentre várias coisas que me chamam a atenção é que a gente não tem uma proposta de governo que queira discutir a comunicação para além de ser TV digital ou TV analógica. Né? A discussão de democratização dos meios, e aí, como eu estou aqui no espaço de avaliação estudante, tem que passar por questões que vão, por exemplo, no Rio tem uma rede chamada Fale Rio, onde quando você quer discutir a questão, não sei se tem alguém aqui que conhece a rede, que seja do Rio de Janeiro, que seja nela. Eu participei das reuniões ao longo de 2013 e 2014 e em nenhum momento, foram mais de 8 reuniões que eu fui, né, eram mensais, em nenhum momento foi trazida a palavra racismo, não tem, porque eles entendem a questão da raça, da cor como pluralidade ou diversidade. Está errado porque a gente tem uma legislação que diz que não é assim, uma legislação que antecede a questão da mídia. Então, isso é uma coisa que chama a atenção. Também não discute a participação da mulher, digamos assim, como a gente tem na questão das minorias, do índio, né? Eu falo negro porque foi o recorte que a gente deu e a questão de gênero também que chamou a atenção, que nem estava contemplada num projeto que também foi pensado por mulheres, né? Então a gente também repete algumas falhas. A gente não, assim, saltou aos olhos, mas de fato quando a gente escreveu não tinha esse enfoque. Então, tudo isso me leva a crer nesse sentido que a gente está falando de democratização. Quando o Guilherme fala da ingenuidade, eu discordo, porque para mim não tem discurso ingênuo na mídia convencional e alternativa. Eu sou jornalista, eu sei exatamente o que eu quero dizer, como é que eu quero dizer, como é que eu vou chegar aqui, o que, que eu vou querer falar para vocês, o que eu espero ouvir. Eu certamente não vou dizer uma coisa que talvez o retorno seja diferente do que eu esteja preparado, e eu acho que a mídia também diz isso. Um exemplo é a própria questão da milícia, porque ela contemplou a quem ela favorece, entendeu? O discurso midiático. E a gente pode falar isso tanto na questão referente à favela, a questão da mulher, a questão do aborto, que são temas que, assim, que deveriam ser entendidos. Acho que a grande... como é que eu digo? Acho que uma coisa que é muito importante para quem estuda comunicação como eu, como todos vocês, é a gente entender que a gente chamar o discurso para a gente, assim, isso é importante. Quando você chega e tem uma reportagem que a gente vê sobre cultura na favela, é importante que a gente tenha... se aproprie daquele discurso e chame para a gente dizer que é um tema de comunicação. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai ler e discutir a democratização dos meios, está contemplada a questão do aborto, tá? Quando a gente entende que alguns temas são de comunicação e são mesmo, porque a gente está falando de maioria, de alcance, difusão, de distribuição, e a comunicação talvez seja um dos meios que mais contempla todos esses fatores. Então, assim, quando a gente coloca, né, foi falado violência, foi falado favela, tem a questão do, eu já falei que é o lugar de fala, eu acho que é fundamental a gente, enquanto comunicador, jornalista, assessor de imprensa, como for, que a gente também aceite esses lugares como nosso, assim, a gente vê que a gente tem que ocupar aquele lugar de fato. E ocupar de fato é entender que a gente pode chamar arte, cultura, cidadania, direitos humanos, sexualidade, diversidade, racismo como temas de comunicação. Nos meios de comunicação, a gente vê muito, até isso tem a ver com a minha linha de pesquisa, que é um pouco, tem a ver com análise de discurso, de representação, e a gente vê principalmente a questão de gênero, muito associada à questão do racismo. Vou dar um exemplo, né? A mulher, negra, ela é um corpo muito interessante para ser estudado nos meios de comunicação. Por quê? Se você pegar os 12 meses do ano, você consegue ver em que momentos a mulher tem um destaque nos meios de comunicação. Em que momento a mulher negra tem um destaque maior? Carnaval, 1º de maio, dia do trabalhador, empregada doméstica. Depois, o dia das mães, as mães negras que perderam seus filhos. Assim, na verdade, quando eu vou falando isso, vai dando uma depressão. Claro, você fala, pô, empregada doméstica, a mãe perdeu o filho. Aí depois tem algumas mídias agora falando do 25 de julho, né, que é o dia da mulher negra, tá indo bem, é afro-latina, né, todo mundo que mandou aí, tá indo bem aí. E aí, assim, aí você começa a ver que o discurso, de fato, não tem nada de ingênuo. Assim, na verdade, o discurso está muito claro. E está tão claro como a luz do dia, assim, está tão claro como a gente acha natural você ter programas de televisão, como, por exemplo, o Sexo e as Negras, né, que é um tema que tem causado uma inquietude. E está tão, assim, tá tão claro que o programa foi aceito, tem um monte de reclamação, e talvez ele não tenha uma segunda temporada, mas está tão claro que num país onde você tem 52% de negros que se afirmam assim, mulheres, você assistir a televisão e você, é aquele velho discurso, que se você chega no Brasil e liga a TV, e você não é daqui, você pensa que é um país de nórdicos. E assim, eu estou falando isso com muito cuidado, porque realmente faço parte da geração pós-rancor, né? Assim, não é um peito cheio de mágoa, assim, tá falando, olha como não estamos lá. Mas por isso que eu acho que não cabe a gente dizer em forma alguma, assim, em comunicação, que o discurso é ingênuo. Quem está dizendo sabe exatamente o que diz, como quer dizer e para quem quer falar. E quem é que vai contemplar. Né? Quando você vê assim, essa manchete, que realmente assusta e é chocante, tem que assustar. Eu acho que a gente não pode achar que é natural, que moradores se assustam e moradores da Tijuca. Está dizendo claramente, que saiu em qual jornal? No Globo, no Dia? Está dizendo claramente para quem está escrevendo aquele jornal, né? Que tipo de público ele quer atrair. Eu nem vou entrar na questão, não é para bater, porque eu também assisto televisão, leio jornal, mas nem vou entrar na questão, por exemplo, de meios como os que a Rede Globo produz, além dos produtos, né, midiáticos, mas os jornais são para quem está voltado esse discurso. Então, assim, voltando um pouco na questão do justiça racial e da democratização, que também trouxe a gente também muito próximo dos meios de comunicação convencional, porque hoje é difícil também no Brasil você falar de mídia alternativa, porque a estratégia, o modo de atuação, a difusão é muito semelhante ao modo da mídia convencional. As redes sociais, elas são transformadoras, enfim, podem ser, não é mais dizer se é bom ou ruim, mas elas realmente têm um papel fundamental para o comunicador que está fora do circuito econômico, né, uma maneira de existir, de afirmar, de representar. E dentro do que a gente pôde ver, essa presença das meninas, das mulheres, também foi um ato político. Né? As blogueiras negras, a gente é muito próxima da cidade de São Paulo, que a gente tem um certo diálogo, e elas falaram que, na verdade, muito assim, já existia um trabalho, mas o boom foi ali na rede social, porque foi tudo que elas produziam, que era falado para um grupo restrito, começou a ser replicado, começou a incomodar. Então isso é muito legal, e assim, aí você vê que tem uma disputa que vai por várias coisas, né? Você tem a disputa pela questão do cabelo, da estética, pelo modo de falar, pela religiosidade, pela maneira de se vestir. O gênero também, né, traz todo esse tipo de oportunidade para você disputar. E é muito bom, assim, pra gente, assim, né, falando assim, de ligação especialmente, mas acho que dá para comentar muita gente aqui, o Vitor participou também desse projeto. Assim, é muito bom. A gente vê, assim, quando a gente conversa com os grupos, embora você tenha a questão da grana, que é pouca, mas é muito bom você ver a maturidade no discurso. É muito bom que você vê que eles estão ali, que estão usando a comunicação como uma ferramenta política, fazendo de fato o social dos meios, com responsabilidade, com um discurso que é muito claro o que quer dizer, mas está disputando um lugar, está se negando aquela representação nesse sentido, em que lugar que estamos e de que forma estamos, eles estão dizendo como é que eles querem estar, em que lugar que quer estar, o desejo de estar na telinha já não é assim um desejo tão latente como, né, enfim, da geração da gente que a gente se formou, que todo mundo estava fazendo para televisão ou para assessoria. É, eu me lembro que na faculdade eu fazia uma brincadeira com a minha professora, porque eu tinha pânico, eu tenho pânico de estar aqui, né, falando em público, mas eu tinha mais pânico ainda, eu falava, eu não tenho nem cabelo de televisão. Então, assim, tinha como eu estar lá. Eu falei, como assim, mas não tem como eu estar aí, é tudo muito diferente. Então, assim, acho que esse lugar que a galera discutia, isso daí é um avanço, assim, porque também a gente fala de muita coisa negativa, mas tem alguns quesitos no campo da representação, especialmente da análise, da disputa de discurso, que é muito positivo, né? É, enfim, é um passo à frente de fato. Acho que está na pós-graduação, na UERJ, na FPJ, na UF, aqui dentro. A gente tem um espaço, né, assim, como a Simona falou no começo, um dia que nem esse. Tem um monte de gente aqui para ouvir a gente falar também, pô, é muita felicidade, né? A gente está radiante, na verdade. Porque a gente não imaginava assim, então acho que tem pontos positivos e tem muita gente querendo discutir a comunicação. É, e eu gostaria de chamar muita atenção para discutir a comunicação a partir de uma legislação da democratização dos meios. Assim. Não, a gente não precisa mais falar sozinho, a gente tem lugar de fala e lugar de posicionamento político da comunicação que a gente quer para esse país que, né, tem tantas promessas e algumas coisas, e muita coisa que não foi cumprida. Espaço popular, nesse sentido, porque eu soltei assim, não expliquei, né, para não achar que tá tudo bem, não, tá tudo mal, mas é só para dizer que a gente não tá mais nessa linha da Mara. E aí a senhora vai responder as perguntas. Bom, sobre a mulher negra nessas revistas, né? Tipo, a mulher negra, né? Que mulher? Para quais mulheres eles estão escrevendo, né? Isso é uma questão mesmo, porque eu também reconheço elas. Que eu conheço muita mulher. Mas, recentemente, eu fiz um texto sobre visibilidade e visibilidade da mulher negra. É uma análise da mulher negra na contemporaneidade. E aí, uma coisa que eu percebi na pesquisa para a matéria era como está rolando um boom de páginas do Facebook, por exemplo. É, Meu Turbante, Minha Coroa, tem as meninas de Black Power, tem muitas páginas que estão aí, né, trazendo essa outra forma de, sei lá, maquiagem para negros. Coisa que não tem, né? Tipo, não tinha. Hoje tem, mas... Então eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, mas também tem que olhar para algumas conquistas, assim, sabe? E o meu texto fala exatamente disso, do dia 25 de julho, quando a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. Não é só importante olhar porque a gente tem que avançar, mas também é importante olhar porque a gente avançou. Eu acho que ter essas páginas que estão trazendo isso, ainda que no Facebook, que não é um espaço público, né? Enfim, mas alcança muita gente. E muita gente que eu conheço, assim, muitas mulheres negras, até porque eu acredito que você não nasce já pronto com esse discurso falando, olha, eu sou negra, meu cabelo é assim. Você vai se tornando, né? Você vai aprendendo, até porque você a todo tempo te empurram que você tem que ser diferente, você não pode ser assim. Na faculdade me falavam isso, assim, tipo, você não pode ser assim tão colorida, ter esse cabelo, sabe? Você nunca vai arrumar trabalho. Então, eu acho que isso é uma luta, assim, e é uma coisa, uma vitória também ver cada vez mais esses assuntos serem pautados. Não só do ponto de vista da estética, assim, mas da saúde, da educação e tal. E outra pergunta. Como subverter a mídia tradicional? Cara, isso eu acho muito difícil. Né? Acho que isso é um desafio mesmo, assim, eu não sei dizer como. Mas quando a gente pensa, pelo menos em fazer, quando a gente. Lá no observatório, quando a gente faz matérias assim, diferentes, a gente quer falar dos mesmos assuntos, mas com abordagem diferente. Então, muitas vezes, a gente procura fontes diferentes, enfim, não as que já estão dadas, assim, mas eu também posso afirmar que a gente faz diferente, entendeu? Eu acho que isso a gente ainda está aprendendo, na verdade, porque é muito forte, assim, esse poder, né, que a mídia tradicional tem. Ah, e pesquisar a favela, cara, ser pesquisador, né? Então, eu acho que não tem outro jeito, assim. Tem que dominar os códigos dos caras, entendeu? Não tem outro jeito, assim. Não adianta ir lá e aí o pop, sei lá. Tipo, o cara agora tem visibilidade porque ele é dançarino do passinho. Ele só. Não, isso não garante direito, sabe? Eu sempre falo isso, visibilidade é um passo muito importante, mas isso ainda não dá pra dizer que garante direito que você. Sabe, tanto que você vê aí esses próprios meninos assassinados e essas histórias sempre são abafadas, ficam por um tempo na mídia até acontecer alguma outra coisa. E, enfim, eu acho que não tem jeito, tem que disputar esses espaços mesmo e eu acho que a educação, estudar, pelo menos é o único caminho que eu conheço. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto e lembrou Carlitos a lua tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas que noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Eu queria que, principalmente vocês duas, mas eu também queria que você falasse sobre a representação dentro da academia, principalmente quando se é negro e mulher, enfim, negro e mulher, e como você falou dos pesquisadores brancos, principalmente, que vão para dentro das favelas para fazer pesquisa dentro da favela e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque eu acho que é complicada essa relação, né? Você não tem uma representatividade dentro da universidade, mas quem está dentro da universidade, quando vai para a favela, assim, você precisa que eles vão para a favela, mas quando eles vão também é um problema. Então, eu queria que falasse um pouquinho mais disso. Como pesquisar a favela, dar visibilidade a essa parte da cidade. Acho que é engraçado falar a favelização, né? Como se não fosse cidade. Mas ainda assim, fugir desse problema que é homens brancos fazendo pesquisa dentro da favela. Enfim. Na tarde do dia 6 de setembro, moradores de favelas militarizadas e ativistas de diversos setores dos movimentos sociais participaram da marcha contra o genocídio do povo negro, pobre e favelado no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Desde abril, as 16 favelas do Complexo da Maré estão ocupadas por tropas da Marinha e do Exército. Moradores reclamam de furtos a residências e a violência dos militares contra a população, incluindo revistas violentas, agressões, torturas e toda a ordem de humilhações. Enquanto o Estado planeja a instalação de novas UPPs, moradores e lideranças de várias favelas militarizadas tomam os becos e vielas da Maré para lutar por sua dignidade e exigir o fim das UPPs. Desde abril a gente vem sofrendo inúmeras violações de direitos humanos. Sempre sofremos, mas hoje o Estado disse que ocupou esse território, que esse território está sob segurança deles. Mas que segurança? Que melhorias trouxeram? Cadê a defesa da nossa identidade vocal que a gente veio durante anos construindo? E hoje eles querem derrotar esse espaço. Eles querem destruir essa identidade cultural. A identidade maranhense eles querem destruir. Já destroem vidas a todo momento, todos os dias. E querem acabar com aquela construção que a gente vem fazendo anos dentro da favela da Maré. A gente aqui tem uma palavra simbólica que é a palavra maranhense. Na ideia da gente se defender enquanto parte desse local, enquanto parte desse solo, enquanto maranhenses, enquanto moradores de favela. Porque hoje, pela primeira vez na vida, ouvi minha avó, quando ela saiu de casa, falando: Gisele, cuidado com a casa, tranca a porta, porque está tendo muito assalto aqui no Morro do Timbal. Tendo muito assalto por causa da invasão do exército. Por quê? existe uma falsa segurança e a gente tem que sofrer com isso aqui. É a troca das armas do gasto pelas armas do exército, por tanques de guerra, porque a rua é um espaço nosso e a gente quer nunca mais trancar a nossa porta como a gente está tendo que trancar hoje por causa de furtos, por causa de assalto, por causa do medo. Esse medo a gente quer que acabe e só vai acabar quando a gente tomar as ruas, voltar a tomar as ruas da Maré e colocar nosso grito de revolta. É isso. Maré Resiste! Taking the pieces of you. That night it took flight, I couldn't decide what to do. I won't let a safe bet continue to make me go blue. So low, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Too slow out of the door to your house. I know that this way leads me out. Outside to right, you're within, I'm without. You're within. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Leave me no room for doubt. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes we do. I learn from you. We all make mistakes we do. I learn from you. We all make mistakes we do. I learn from you. Please sleep softly, leave me alone. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Please sleep softly, leave me no room. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Necrológio dos desiludidos do amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Pá, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, pum, pum, adeus enjoada. Eu vou, tu ficas. Mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e, cobertos de terra, perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles.

que ele realmente é um discurso transformador, sabe? É um discurso que faz você pensar um pouquinho mais e refletir diante, assim, do lugar comum, assim. Aí eu vou dar um exemplo, que não é um exemplo, assim, que eu quero ser violenta, mas você sentar num lugar, assim, de repente você ter assobios, comentários e tal, isso daí vocês aqui tiveram um problema na questão do feminismo, não sei qual foi, mas eu vi, né, no começo foi dito. Isso aí é sério, gente, não pode, entendeu? Assim, não pode, mesmo que seja a mulher mais gostosa do mundo, ou o cara incrível, não pode, porque quando você faz isso, você está reafirmando um monte de coisa, você está discutindo que não está afim, entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é nas pequenas coisas, é no silêncio, é nos pequenos atos, acho que a gente diz muita coisa, mais do que propriamente num ato agressivo, ou numa mídia assim. A mídia dizendo que ela é feita para brancos e ricos, e a pesquisa e a academia, ela não está escrito isso, entendeu? Mas é sutilmente que ela está te falando, assim, é sutilmente que alguém quer dizer para você que aquele não é o seu lugar, que o filme em francês, será que você vai ser capaz de entender, entendeu? E assim, a gente teve uma experiência, para concluir, agora com no lançamento da pesquisa do Direito da Comunicação, que a Sueli Carneiro falou, ela contando a história dela pra gente, ela falou, poxa, eu fui fazer filosofia na USP na década de 70, né, Silvana? E aí ela falou assim que, pô, ela chegou lá e eles falavam coisa que ela falou, gente, que mundo que eu vivi até hoje? A aula inaugural foi foi em alemão a aula inaugural, entendeu? Né? Assim, numa universidade pública, tudo bem, a gente sabe que a gente só... Mas assim, ela ficou, ela falou, não, mas eu vou continuar aqui porque o meu ato político, essa galera vem que eu não posso sair. Aí me formar, e ela se formou, enfim, a doutora tem uma questão inteira na academia, mas assim, ela disse isso pra gente, ela falou, não, vou ficar, porque o professor não pode achar natural que num país, não sei o quê, ele vai colocar um filme alemão e todo mundo vai entender, eu vou incomodar, então ela subverteu nesse sentido. E ela disse uma coisa que também a gente não esqueceu, que é que racismo não é coisa de ignorante, é coisa de profissional. E ela falou pra gente, não é coisa de quem não sabe o que tá fazendo, quem tá sendo racista sabe perfeitamente, assim. Ele não tem dúvida de que ele quer marcar um lugar que ele está dizendo que ali não é para você, entendeu? Eu acho que as revistas, elas dizem muito isso toda hora, assim, elas são claras, como a luz diz. Põe os meus olhos em você, se você está. Lembrando, nas suas tardes tentando me telefonar. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero bem. Siga onde vão meus pés, eu te sigo também. Eu te amo, eu te peço bem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Você ouviu agora, ao vivo pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! Em face dos últimos acontecimentos. Oh, sejamos pornográficos, docemente pornográficos. Por que seremos mais castos que o nosso avô português? Oh, sejamos navegantes, bandeirantes e guerreiros. Sejamos tudo o que quiserem, sobretudo pornográficos. A tarde pode ser triste e as mulheres podem doer como dói um soco no olho. Pornográficos, pornográficos. Teus amigos estão sorrindo de tua última resolução. Pensavam que o suicídio fosse a última resolução. Não compreendem, coitados, que o melhor é ser pornográfico. Propõe isso a teu vizinho, ao condutor do teu bonde, a todas as criaturas que são inúteis e existem. Propõe ao homem de óculos e à mulher da trouxa de roupa. Dize a todos, meus irmãos, não quereis ser pornográficos?